poderia confirmar a rota, por gentileza? Confirmando a rota, Alfa Zulu, 16, Bravo, Hotel Zulu, Trivi. Procedimento correto, chame pronto no 12, Web 6729. 1182, Beto. Tan 3859, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3859. Tan 3859, autorizado Salvador, Curitiba. Rota direta após Elefa, após Upper Zulu 21, após Sorocaba, após DCT Urana. Oscar Romeu, Alfa, November, Alfa, após restante conforme rota. O nível 340, realiza o perfil da Cedar Bor após Elefa, decola da 10 com curva direita, acione o código 5460 e controle 1208. Oi, após o pouso do Jaguar da TAM, está autorizado alinhar e manter a 10. Após o pouso do Airbus, autorizado alinhar e manter a 10-3 no fim do prazo. Alinhamento correto, chame pronto no 08 do Pátio. Sim. Então para o voo no meio 0543, tá? Confirmando a aeronave, chamou o solo? É, o voo no 6053 aguardando o pushback e acionamento. O 605 tá livre, pushback e acionamento, chame pronto pro TAC. Tá chamado, então o TAC voa no 605. Fique com o Delta, prossiga número 2 pra cópia. Acho que vai ingresso na 17. TAN 3486, no solo aos 23, libera a direita, 1219. Direita 219, bom dia. 223 para o curso, estacionamento de moto 1-4. Recife, 1260, alterna 1288. 260, 1288. Estabilizou no LF, eu chamei a 319. 3-1-1, 2 milhas para externo, chame torre, 1-8-3-1-6. 18-6, bom. Vou para a cópia. Vitor, até o papai, chame Recife, frequência 251, alterno, correção 1-2-6-0, alterno 1-2-8-8. 1-2-8-8, bom dia. 1-8-8-8, livre LS, informe estabilizado. Reportaria, 1-8-8-8. Então, agilize seu táxi a baixa altura e aguarde autorização de pouso de decolagem, ou melhor, o Lima Papa Mike. Passou externo, baixou e travou, chame a 319. Gente, 6319, continue na aproximação e aguarde autorização de pouso, ajuste 1019. Gente, aguarda, 09. Oxené 6312, decolado aos 25. Controle, 120, décima 8. 08, Oxené 6312. Lima Papa Mike na carteira 35, solicita decolagem. Ok, está presente em posição, já está autorizada a decolagem da 17. Lima Papa Mike, o vento é 140 graus, 139. Lima Papa Mike fora do solo, senhor. Gente, aguarde transferência de comunicações. Lima Papa Mike, sua decolagem aos 25. Mike. O Ocean é 6319, informa o Robson 44, já decolou, já encontra-se à sua direita, no setor sul do campo. Tem livre pouso na 10. Vento é 140 graus, com 13 nós. Ocean é 6319. Gente, livre pouso, reportando pássaros na final, agora, nessa posição que eles estão passando agora. Ciente. Torre TAN 3304, ponto de espera pronto, visar o tráfego nacional. O Lima Papa Mike, chame o controle, 120-8. 120-8, obrigado, Lima Papa Mike. O TAN 3304, tá pronto? Pronto, 3304. Alô, Salvador, TAN 3259, posicionamento, portão 8. Hora do Campinas, 3:25. Confirmando, duas aeronaves chamaram para o táxi ao mesmo tempo. O 1605, informações de táxi. 190 a bordo, Lanterna Campinas, 3 horas e 25. Suportará no farol da Barra, Lima Papa Mike. É do Zé Ajuste no 019. Aqui vai ser a ponte espera, lá 18,6, mediano, bora 605. 2223, informações de táxi. Oi. Confirmando a aeronave, chamou o solo? Tá 3859, puxa acionamento, portão 8. 3859, aguarde, a aeronave puxou na área remota, vai bloquear o seu pushback. Aguarde um passaredo, um Embraer 145 da passaredo passar a retaguarda, pode estar livre o pushback. Após a passagem da aeronave, está autorizado, tá 3859. Salvador, passarinho 2223 para o táxi, espaço a bordo, 3 horas, alterna Salvador. 1888. Bom dia, 1888. Aguarde pista livre, ajuste no 019. Guardado. TAM 3859, mantém a posição, vai partir um tráfego da companhia no 09, após iniciar o pushback no 08. Sim, após o tráfego do 09, inicia o TAM 3859. Qual web 6729, está no portão 2, pronto, pushback acionamento. Mantenha a posição, web 6729. Mantenha a posição, 6729. 3486, após a passagem do 145 da Passaredo, ingressa Juliette para o 09. Está aguardando o Passaredo, após ingresso a Juliette, parte para o 09, na sua escuta, 3486. Oxenê 6311, ingressa Alfa, reportância da Juliette. Certo. Trip 5221 solicita autorização para pushback e para decolagem da Aldan 7. O Trip 5221 mantém a posição, vou coordenar com o Torre e após retorno para autorização, 5221. 21. Decolado aos 28, chame controle 20.8. 208, obrigado. Pouso no 888, livre pouso, 10. O vento é 130 graus, 12 nós. 7188, autorizado. Salvador, bom dia, até 3304. Subam 380 na boa vigilância. 340, sai da arma. Corrigindo, 380. E a Juliette até o 9 e uma aeronave vai puxar no 8. O senhor vai coordenar com a Infraero a efetuar o pushback após a aeronave do portão 9 terminar o pushback, de forma a deixar a sua cauda. Correção, de forma a deixar a parte dianteira da aeronave para a Taxiway Lima. Ok? Positivo, então após o pushback da aeronave no 9, a gente está autorizado o nosso pushback e desde que a nossa proa fique voltada para a Taxiway Lima. Afirmativo, após a aeronave terminar o push no 9 inicial táxi, vai ser autorizado o pushback na área remota no 3 com o nariz da aeronave voltado para a Taxiway Lima, o 5221. Positivo, entendido e coordenaremos com a Infraero. Na 6311, ingressa Juliette para o 612. Ok, 612, ó. 6319. Olho Lima, Papa Mike. Um solo aos 30, direita 1219 ao livrar, bom dia. Bom dia, 219, gol no 888. Mil pés na GL, ok, em condições visuais, direto de China, quando possível você chamar de pouso. Estima mais 32 minutos, o Lima Papa mais. Delta, táxi até o ponto espera da 17. 09, tá livre no 8. Chame pro táxi. Gente, tá 3859. Vocês estão pra 27, 729? 6729, tá livre, pushback no 02, chame por táxi. Beleza. O vento 140 graus, 140 nós. Gente, o passarelo 2223 está autorizado a alinhar e manter 1-0. Alinha e mantém, passarelo 2223. Uno 888, táxi lento até a Juliette, vai aguardar antes da Juliette, a aeronave está puxando no 2, bloqueia seu portão. Vai aguardando a Juliette, bom, no 888. 5 nós. Lima Papa Mike, ok, frequência livre. Eu volto. No 605, decolado aos 32, chame o controle. 120 decimal 8. 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o gol 1605. 305, contato radar, suba 360, nada aéreo. Pode voar a Leda na presente. Vai voar a Leda na presente, o gol 1605. Para o táxi do 3859, POB 181, autonomia 4 horas, alterna Campinas. Autorizado o táxi até através do 612, 3859, até através do 612. Táxi até através do 612, 3859. 5221, após o início do táxi da aeronave da TAM, né, pois da TAM, coordene com a equipe de sol de modo a efetuar o pushback com o nariz da aeronave voltado para o táxi Sueli Lima. Positivo, senhor. Após o início do táxi da TAM, coordenar com o solo para que a proa da aeronave fique voltada para o táxi Sueli Lima, 52121. Solo Objeto 6729, está com 63 a bordo, 4 horas com o fim. Mike, é cuidado, prossiga. Decolado, acendendo para 1000 pés, DTC Manati. Ok, Mike Eco Delta, meu pé, direto Manati, reporte liberando CTR. Vou falar liberando, Delta. Motivador 0118, decimal B, obrigado, bom dia. Sam 3859, segue a aeronave da Webjet, segue o Boeing 737-800 da Webjet até o ponto de espera da pista 1-0. Via Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1-8, decimal 62, ajuste 1-0-1-9, Sam 3859. Gente, seguindo o Webjet, ponto de espera 18-6, Sam 3859. Voo no 888, após a aeronave da TAM, depois 320 da TAM, liberar a entrada via Juliette, ingressa via Juliette, seu portão 03. Fique atento à aeronave da TAM, que vai taxar até o ponto de espera. Após o tráfego 03, voo no 888. Tá no ponto de espera da 1-0, bom dia. Ok, Web, linha 729, autorizado a alinhar e manter, 1-0. Vinho até 1-0-5-8, Bernardo. A autorização para Riacho dos Macacos, confirma? 288. 260-288, bom dia. São Paulo, Juliette Seabe, Tambor, um minuto, cópia. Tango Juliette Serra Tango, autorizado Salvador, Monte São Paulo. Rota direta, ingressa corredor Axé, decola do 97, curva à direita. Nível 1000 pés, aciona o código 0152 e controle 1208. O Web 7729 está autorizado a decolagem da 10. O vento 130 graus, 109. Está autorizado a decolagem 6729 da 10. Eu, Alfa Quebec, identifique chegada ONF, desça 4 mil pés, 1019. Confirme, Juliette Sertão. Então, fracionamento táxi Torre 1 no 8, decimal 62, confirmando apenas o portão, o Juliette Sertão. Portão não, confirmando apenas o pátio, Juliette Sertão. Felipe 5494, contato radar, 7 milhas e meia de coral, vou na Prodimar para a chegada mar, reporte para a descida. Jet 6729, decolado aos 38, chama o controle, 120, décima 8, boa viagem. Obrigado, bom dia. Táxi com 73 a bordo, 4:20 autonomia, alterna Salvador. E contato radar, Sol 360, saída Arbor. E aí, manter a 10. Ali mantém a 10, tá? 3859. 118, decimal 612, o ajuste 10-19, triplo 5221. Estou 10-19, autorizado o link antes da Quebec chamar à toa em 118-60, o triplo 5221. Fique, chega da Bonf, desça para 4 mil pés, 1019. 4 mil, ajustado em 19, chega da Bonf, Romel, Quebec. TAN 3859, decolagem autorizada, da 10, vento é 130 graus, 139. 3859, inicial. Mari, desça para o 050, voo de etapa. 050 na etapa, poderia confirmar o ajuste, né? 19. 19, grande. Controle, Romeu, Quebec. Prossiga, Romeu, Quebec. Ok, se tiver condições também pode voar direto o VOR, modifica e já ingressa na 17, sem problema. Aceito, então podemos voar o VOR na presente? Autorizado então, desce para 4 mil pés e forma visual para modificação de regra. Reportarei, Romeu, Quebec. Quilo Bravo, pronto, copy. Não. Autorizado Salvador, Vitória da Conquista, rota direta até Vitória da Conquista, restante conforme rota do plano. O nível autorizado é o 080, realiza o perfil da saída Arbor, após direto Vitória da Conquista, decola da 197, com curva à sua direita, o código 5501 e o controle 1208. O TAN 3859 decolou aos 40, chame o controle 120.8. Bom dia, obrigado. O TRIP 5217 está autorizado, táxi pela pista 17, reporte alinhado e pronto. Autorizado o ingresso na 17 para o TRIP 5221 e informar alinhado e pronto. Tente, TRIP 5221, né? A 40 milhas, cancela visual 0085. Confirmado. Confirmando a radial 254, 40 milhas, cancela visual, vai pro 085, até Vitória. Ciente, cotejamento correto, chame pronto. No... confirmando o pátio. Obrigada, Bessé. Passaria do 2223, chame Recife, 1260, alterno 288. 1260, 1288, passaria 2223. O Gol 905 permanece na sua escuta, senhor. Chame Recife, 1251, alterno 3325, 1605. 251, 3325, obrigado. Para 4. Duas aeronaves chamaram ao mesmo tempo. Poderia chamar... A aeronave instrumento chamou para cópia. É o 3487 da TAM. O TRP 5221 alinhado e pronto na cabeceirona 7. Vente, o TRP 5221. Aguarde um instante para a decolagem. Realiza o perfil da saída da El Leda Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco. Decola da 90, curva à direita, código 5467, controle 9208. Autorizado 340 Guarulhos, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu Trip, na da El Leda Bridge, decola da 90 com curva à direita, 5467, o transponder e 120, decimal 8, controle 3487 aqui na 9. Protegimento correto, chama pronto no 9, 3487. 87. Confirmando, a segunda aeronave chamou para cópia, solo Salvador. 54, no caso, vamos ter 240 de razão de velocidade na final. Eu gostaria que reduzisse ou comentasse. Confirme. Velocidade que o 5494 iria manter na descida de 240. A gente iria reduzir até 4 milhas de duna. Mas gostaria que a gente reduzisse. Não, 240 ideal. 5-4-1-4. Será autorizada a sua decolagem? Mantenha a posição. Teremos, senhor. Triplo Papá Romeu Lima, com sobrevoo em Costa Azul. Zona decolagem autorizada da 17, vento 150 graus, 1-12 de nós. Autorizada a decolagem da 17 para o trip 5221. Meu Lima. Gol no 982, desça para 2000 pés, 1019, pro Adiduna, livre LS X-Ray. 2000 pés, com ajuste no 019, na proa de Duna, descendo para 2000, gol 982. Objeto 67 da NAP para levar a bridge. 7729, chame centro e corredene com o mesmo, frequência 1251, alterno 3325. 251, terceira, tem que ligar, mano. Trip 5221, decolado aos 45, chama o controle, 120, decimal 8. 208, trip 5221. Salvador, um bom dia mais uma vez, o TIP 5221, passa mil pés na Arbor. 5221, sube e mantenha 200, sair da Arbor. É, sobra subir até o... podia confirmar? O nível autorizado foi o 200? É, o 220, estamos liberados da restrição então. Ah, o 220, ok, autorizado, 5221 tem condições de cumprir, né, o perfil da subida. Negativo, senhor. Negativo? Negativo, estamos pesado. Ok, então mantenha 3 mil pés, o 5221. Manteremos 3 mil, 5221. Controle, Romeu Alves, Quebec. Não, o Chanel 6250, 100 da Mike. atingindo 1950. 554 no 4, cruzando 39 milhas de Salvador, resolve a navegação na proa de TAP 54 no 4. Vai voando TAP 54 no 4. Oceaner 6250, identifique chegada Mari, desça ao 050. 050 na 250. Controle Romeu do Quebec. Prossiga. Cruze agora, cruzou 050 para 4000, propõe. Romeu do Quebec, regra de voo modificada agora o 19. Desça para 1500 pés, proa da rotatória. Ciente, Romeu do Quebec. DIP 5221, vetor radar para evitar restrição na subida. Tome agora a curva à esquerda por a 230, 230. Suba sem restrição ao 220. Positivo, senhor. Então, à esquerda 230, sem restrição ao 220 para o DIP 5221. O triplo Papa Romeu Lima está autorizado o táxi. Chame para ingresso e decolagem na 17. Passando Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, 1500 pés via corredores, informe, passando Paripe, ingressando no Interlagos. Para a porta de Paripe, ingressando no Interlagos, Vitor Mike Quebec. Vivo Papa Romeu Lima, livre a decolagem da 17. O vento é 130 graus, 13 nós. Papa Romeu Lima. Livre decolagem, Papa Romeu Lima. 60, alterno 288. 260, 1288. Bom dia, obrigado. Romeu Lima, decolou os 48, chame o controle, 120, décima 8. 128, graças ao Romeu Lima. Salvador, bom dia, Romeu do Quebec. Transfere. Papai Romeu Lima, 500 pés, via litoral sul, confirma qual seria o destino. Pouso no Costa Azul, senhor. Informa final para pouso. Vai chamar na final, Papai Romeu Lima. Ação de pouso. Positivo, já com o campo à vista, mantém para você interceptar a final. Tempo está aguardando a transição de pouso. Romeu do Quebec. Trip 5221, quando puder solicita voar direto Vitor Charlie Oscar. O 5221, estou, o senhor está sendo vetorado justamente para não interferir com as aproximações na chegada da Mária. Após cruzar com o Xané, que está sua posição de 12 horas 30 milhas cruzando uma centena, autoriza o seu direto conquista. Ciente, aguardando. 5221. Para prosseguir na descida, Trip 5414. 5414 foi autorizado 3000. 1019, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, descendo para 3000 pés, 5414. 5414, informa que está seguindo o Boeing da Gol, 7 milhas e meia à frente. 7, 5414. Guarulhos no 340. 6311 para Guarulhos, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulu no meia após Belo Horizonte, após DCT Trive. Nível 360, realiza o perfil da saída da El Lida após Lida Bridge. Decola da 10 com curva à direita, aciona o código 5202, 5502 e controle 1208. Autorizado para Guarulhos, Upper Zulu 16, Belo Horizonte 3. Decola da El Lida Bridge, o nível 360. Decola da 10 com curva à direita, transponder é 5502. Controle 120, décima 8. O vetor Mike Quebec mantém a chegada para não dar, para o senhor não ser muito penalizado aí na rotatória, que o senhor vai ter que fazer uma esperazinha visual. É, Quebec, guardado. 1. Afirmo 5502, controle 1.